persegue Satanás com ânimo cruel, astuto e muito rebelde, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte nos chegar,